Now, this is the second category, 16 to 21 years. The first Fadishka is Janet Camila Barbosa Droni. Janet, sorry. Janet Camila Barbosa Droni. She's going to sing for Demos. This one. It's a very popular event. Fez boa e torre o chinão, pôs canto no anaquim. Yes. Foi Deus. Really, it was God. Beautiful voice. Next we have Maris Lia Paula Barbosa Noronha. She's going to sing Nem as Paredes Confessem. Acho que Seja qual for. categories 2. Now we are going to start the category 3, 22 years and above. The first fadista is Aileen Sávia Teolinda Carneiro. She's going to sing Chuva. It's raining a lot. Costa. She's going to sing os búzios. Oh, não, os búzios. A vida. vinho do amor maior. Amiga, noiva, mãe, irmã, amante, mil amigos de longe, mil amigos de longe. father now is changing kids' subjects to Goa. Good. Now, next song will be O Fado Mora em Goa. Not English Goa anymore. I'm just kidding. Okay, next we have Grisha Costa. She's going to sing Guitarra Triste. diz a tradição. Foi o mestre Lisboa, figura da proa da nossa canção. Figura bizarra, que eu sou de guitarra, o fado viveu. Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Ó Júlia Verista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Ó Júlia Verista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fatistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, um atarralé no jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ouro pregão, na boca a canção, falando de amor, encostado ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores. Ó Júlia Verista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Ó Júlia Verista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fatistas da nossa Lisboa. Thank you. Perguntaste outro dia se eu sabia o que era um fado. Viste que não sabia, tu ficaste admirado. Se eu sabia o que eu disse, não sei dizer. Perguntaste-me. Tudo isto existe. Tudo isto é fato. Esse é fato. Amazing. Judges, please take note. I'm serious. I'll tell you take note. The next two contestants, Tito and Yvette, they will not make it for this contest. Please, you're not there. Maria de Noronha will be our last contestant for this category. And she's going to sing Lisboa, não sejas francesa. Jovens de Dom Bosco, they are going to perform right now.